Não está igualzinho o Novo Testamento? O negócio não bate? Puf. Por que que o povo tem medo do Antigo Testamento? Quem entender isso? Ele sabe de onde vem. Ele conhece os inimigos dele. Ele sabe quem estava escravizando o povo dele. Ele sabe por quê. Porque a Bíblia diz que ele decidiu não fazer como o povo dele estava fazendo. Porque conhece a palavra, porque conhece o Deus que serve, não vai atrás da multidão. Pelo amor de Deus, quem conhece a Bíblia não tem desculpa para fazer o que a multidão está fazendo. Quem conhece a Bíblia precisa conhecer mais. Oh! Ele fala, como é que é? Mandaram me pegar. Me escolheram a dedo no meio do povo porque eu tenho cara de quem estuda mais. Porque eu tenho mais conhecimento. E por causa disso, olha, presta atenção, não perde essa. Por causa disso, me oferecem para comer da comida do nabo. Eles queriam que eu ficasse esperto com a comida do nabo. Nabucodonosor anda com o nabo. Tudo que ele tem é consagrado ao Deus nabo. Todo o ouro que roubou de mim foi colocado na mesa, nos tesouros do Deus Nabo. No templo do Deus, eu vou sentar na mesa do Deus Nabo. Ele já tem o meu povo, já tem a minha riqueza, já tem minha cidade, mas eu não vou comer o que ele dá para eu comer. Eu não vou comer a comida que ele me oferece. Ele tem conhecimento de causa, ele se posiciona sabendo por quê. E as iguarias do rei Nabucodonosor eram maravilhosas. A dieta da Babilônia, vou te falar, é de deixar qualquer masterchef no chinelo. Comida do rei, então, é do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. E de escravo a ser colocado numa mesa para reinar e comer e estudar. 3 anos de preparação no meio dos melhores astrônomos, astrólogos, mágicos, feiticeiros e todos os médicos da época e cientistas. De repente ele se liga e fala, pera lá, todo mundo come a mesma coisa, eu não vou comer o que eles comem, vou fazer diferente do que eles fazem, vou comer outra coisa e eu vou aprender aquilo que Deus me ensinar, e eles vão ficar de cara comigo, porque eu não comi igual a eles, mas eu sei 10 vezes mais que eles sabem. Tem gente que tudo que bota na mesa come. Qualquer mesa senta. Qualquer prato serve. Não pode ganhar um potinho de nada que vai comer. Tudo bem, Jesus salva, Jesus te livra. Tu já comeu um monte de coisa envenenada, nem sabe. Se comerdes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Claro, estou contigo nessa. Eu também. Quantas vezes? Mas tem coisa que vem na concupiscência dos olhos. A Bíblia diz o quê? Para você não ir ao vinho quando ele parece brilhoso, quando ele parece shining, sabe? Quando o vinho roda na taça assim, é nessa hora que tu não tem que vir no vinho. Por quê? Porque a mesa, quando te parece sedutora, aí que você tem que pensar mais vezes. A minha mãe dizia assim, e diz, não diz mais porque é crente, mas dizia quando era criança assim, muita esmola o santo desconfia. É isso mesmo. Está brilhando muito. Vamos pensar mais a respeito? Ele podia pensar que era uma promoção. Queria dar mão de babilônico, não vem promoção. Ele podia pensar que estava sendo promovido. Querido, o diabo não promove ninguém. O diabo coloca a figura à prova. Quanto mais exposição, mais responsabilidade. Quanto mais governo, mais responsabilidade. Quanto mais alto, maior a queda. Era esse o propósito do diabo quando falou para Jesus, eu vou te colocar lá no cume do templo. Porque era o lugar que, da onde Jesus, se ele caísse dali de cima, não sobrava era nada dele. E Jesus sabia que ele não ia morrer de queda, ele ia morrer de cruz. Então sai daqui. Você precisa resistir ao diabo como está escrito. Está escrito que a tua comida é outra. Está escrito que a tua bebida é outra. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Será que se você for pego numa situação dessa e que você for levado cativo e você tiver que fazer a diferença, será que você vai saber dizer está escrito? E ele é chamado. E ele diz: eu decidi no meu coração que eu não vou me tornar impuro como o meu povo foi. Eu decidi no meu coração que eu não vou me tornar impuro como o meu bairro foi. Eu decidi no meu coração que eu não vou me tornar impuro como o Rio de Janeiro foi. Eu decidi no meu coração que eu não vou me tornar impuro como o Brasil foi sempre. Eu decidi no meu coração que eu não vou comer tudo que colocam goela abaixo. Eu decidi no meu coração que eu vou comer outra coisa um tempinho só para ver qual é. E então, versículo 9. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu Daniel dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei com R minúsculo, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Peraí, gente, como é que Nabucodonosor, servo de Nebo, aquele que cuida de toda a ciência babilônica, determinou que Daniel ia comer? Quando é que o diabo determina o que o crente vai comer? Não pode, gente! Não pode! Ele toma uma decisão e fala com o cara que estava governando sobre ele naquele momento. E o cara fala: olha, você caiu na minha graça, que a primeira coisa que quem jejua consegue é cair na graça dos homens. Ele cai, ele decidiu no seu coração jejuar, ele decidiu, aí ele caiu na graça. O tempo de jejum e separação é um tempo de graça. Como pode, Fernanda? Porque o jejum não é um sacrifício, o jejum é uma decisão, o jejum é um alinhamento, o jejum é uma prática de adoração. O jejum não é para mudar a vontade de Deus, não é para mudar Deus, o jejum é para mudar a gente. O jejum é para começar a colocar para dentro o que interessa de comida, e é essa comunicação química entre a tua boca, o teu estômago, o teu ser carne com o teu ser espiritual, vão começar a colocar em dia. Você já viu gente que começa a jejuar, começa a fazer uma certa dieta que é boa para a sua saúde, já muda o semblante, já desintoxica, já, o suor já não tem o mesmo cheiro, na verdade os hormônios começam a se equilibrar. O Emerson tem um livro maravilhoso sobre alimentos. Minha sogra faz um suco, gente, com aquele livro, que ela começa, só muda alimento, só. Aí faz um suco, a gente está gripada, pum, bota aquele suco para dentro, já sai andando, porque ficou curado só das frutas que tomou. Gente, eu estou falando de dieta. Você imagina um jejum adequado, segundo a vontade de Deus, com separação adequada, tempo de oração, tempo de busca, como é que a mente organiza, como é que o coração organiza, como é que o corpo organiza, como é que você dá a comida que deve para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma, e dá a comida que deve para o seu corpo. Será que alguma coisa não vai mudar na sua história? Será que algum shift não vai ser trocado, alguma chave não vai ser ligada dentro de você? Eu te desafio a começar esse ano jejuando de certas coisas.